saltamos no abismo sem olhar pra trás, somente por amor a vida se refaz. E a morte não é mais pra nós. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Tomara que a cidade possa ter a cara

inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, a brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Fechamos muito bem mais uma sequência do MPB Brasil com esta saudade da inesquecível e cantora Márcia, Eu e a Brisa, do compositor Johnny Alf. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a última sequência do MPB Brasil. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Ok, já estamos de volta com a última sequência do MPB Brasil, maior desfile de música popular brasileira no seu final de semana. Eu trago agora para abrir a nossa última sequência o som de Tribalistas. Você está ouvindo MPB Brasil. E a gente dança, e a gente não se cansa. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Quando escuto a sua voz e estremeço, me dá um nó. O melhor da música nacional. Você me fez ficar mais velha, bem mais adulta e bem mais séria. Me fez fugir de preconceitos tão banais. Você plantou de novo aquela antiga paz. Você chegou abrindo as portas, e eu que andava em linhas tortas, olhei e vi um horizonte bem maior. Vendo você por perto, eu vivo bem melhor. Me acostumei com esse vício e me dou por querer. Amar você não cansa, me faz até criança, e isso é muito bom você saber. Me acostumei. Amar você não cansa,

boca tem o mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu infinito no prazer. Toda vez que amo você, meu amor, as palavras que me diz eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Te beijar. Céu, tua boca tem o céu infinito no prazer. Toda vez que amo você, meu amor, as palavras que me diz eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. A tua boca nem parece que é real, tem os lábios que eu sonhei beijar do jeito que eu beijei. Fechamos muito bem o nosso MPB Brasil de hoje ao som romântico do cantor Belo e a música Tua Boca. Quem abriu nossa sequência foi Tribalistas e a música Velha Infância. Bem, minha gente, o MPB Brasil desse final de semana vai ficando por aqui. Na próxima semana nós temos um novo encontro marcado e eu aguardo você na sua presença. A todos, um forte abraço. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.